Caçadores. Atenção, caçadores. A pressão vai começar. Se esconde, minoria, porque o gigante chegou. O gigante chegou. Ele chegou! Se não sair da frente, ele passa por cima. E aí, Cidade Bonita! Novo Crocodilo Prime. A maior referência à impressão do estado do Pará. E aqui. E pra comandar o animal e colocar todo mundo pra dançar. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Vai, gigante! Dá-lhe a dentada, meu animal! Tá na hora da dentada! Joga a mãozinha pra cima que vai começar, Murilo! Alô, galera do gigante! E aí, caçadores do animal! Crocodilo tá furioso. Joga a mãozinha pra cima que ele tá furioso. Ele vai chegar mais perto de você. Vai te pegar. Ele vai te pegar. Rastejando, meu animal. Te pegar. Vai te pegar. 5, 4, 3, 2, 1, explode! Treme embaixo. O animal chegou! Bate! Você me deu. vai fumando e vai descendo. É aniversário da baladinha do Jurunas. E a pressão vai. E aí, Augusto Filho? E a pressão vai. Bota pra cima, Redri, bora, buraquê. E aniversário da minha Crocolive também. Aniversário do ministro. É aniversário do Eric Luiz que vai explodir. Um, dois, três, já. É o Gordo e o Dinho. Estremecendo com o Padre Paulinho. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro papão joga a mãozinha pro céu. Quem torce pro papão? Pro papão joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro leão joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro leão joga a mãozinha pro céu. Joga a mãozinha pro céu. Joga a mãozinha pro céu. Joga pro céu. Joga pro céu. Joga pro céu. Joga pro céu. Quero ver agora. É chope, é chope, é chope, é chope, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Júnior Santorini, é chopitel, é chopitel. Vai! Yeah! Eu vou no rei e vocês vão no voo. Ei! Ei! Ei, ei, ei! Eu te avisei, parceiro Neto Ministro! E os nossos humildes da pedreira. Só eu não tenho pra se ensinar. Obrigado também, meu bom de doideira. A minha família Maguari. O meu empresário Kid também tá na área. Bora, rato! Meu de Sassá, você, amanhã Silene, sobrinha Sibeli. Cunhado Fabinho, minha esposa Rafinha. E a minha cunhada tá aí na Araújo. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Esse pancadão tá que tá hoje, meu irmão. Crocodilo. Bora, Bilzinho! Eu vou deixar você partir. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Os irmãos que fazem toda a diferença. O que me fez chorar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Olha o gelo especial do membro aqui. Se pode andar pra cima aí, garoto. Tudo tá lá, eu vou. E aí, Felipe Freitas. Você não vai lembrar, você é página virada. Os garotos do Reg, parceiro Thiaguinho. Um abraço pra você, Thiaguinho. E os nossos fugitivos. Parabéns, nossos fugitivos hoje. Comemorando mais um ninho aí ao lado do animal. Meu parceiro Robert, o Jonas. Toda a galera, valeu aí. E a rapaziada do ETs Futebol Clube, um abraço pra vocês aqui, ó. Pega a pressão, mandei já já, já mandei, pai, já mandei, vai, vai. Pressão. E aí, maninho, Sassá? Bora, Dilcinho, bora pra cima. Só que a profissão das minas é... Abusar da mina, vai. Qual foi, tonelada? É crocodilo! E a partir desse momento, dá cainho por um. E a partir desse momento, bora, meus humildes! Você, a Luana, a Clara e o meu parceiro Renan, um grande abraço. O nosso empresário Igor lá do posto Rana. Ele é Dona Barbie, um abraço, Igor. Segura, Juninho, segura, segura, garoto. Só quem tá solteira é o fazendeiro Juninho dos Caixa Baixa, lá de Curuçá. Paulo Coluche, o Maradona Eternamente Prime e as gatas top. Aqui na frente, bora beber. Você vai sentar por cima e o corpo vai te pegar. Pega, meu animal. Voltar, menina. Agora você vai sentar. Tapinha na motranca comigo. Ela balança de mim, gordo, tô tocando. Ela não para de dançar. Tapinha na motranca comigo. Ela balança de mim, gordo, tô tocando. Ela não para de dançar. batidão, no batidão, no batidão. É aniversário do meu parceiro Ionzinho Tubarão e ele veio comemorar aqui, ó. E a família, a pressão também tá na área. Bota na pressão, bota na pressão. Vambora, maninho, DJ Dinho, vai. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E aniversário do meu fugitivo, bora, Robert. Arribia. Já falou, é o som do meu coração. E aí, Alex do Lanche, bora pra cima, garoto. Bota na pressão, bota na pressão. E olha o camarote, o camarote, o camarote. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Bora de dedinho, bora de dedinho. Bota na pressão, bota na pressão. Assim, receba aqui um abraço do Gordo Dinho. Saiba que a gente tem um respeito muito grande por você e toda a equipe de trabalho do Ouro Negro. E aqui do lado direito, a aparelhagem que deu um pontapé inicial também na trajetória do Gordo Dinho é o Rob da TF. E ali o Mauro Sul da Pedreira, meu amigo Mauro, receba aqui um abraço do Gordo Dinho. E a aparelhagem Búfalo do Marajó, meu parceiro Darlão, o Fábio e o Cassiano, e também toda a galera do rock, meu amigo japonês, receba aqui um abraço do Gordo Dinho e toda a galera que faz esse evento hoje assim, ó. E joga a mãozinha pra cima e dá-lhe soquinho pro céu. Bora de dedinho, bora, bora na pressão. E mexe, mexe, já. É a letra mais difícil que existe na música. Um abraço pra você, empresário Quinho, tá ligado, você também. Talvez você já saiba que é na água do Nenê. Esse miséria, bora, Flagner. Nos momentos nossos. E aí, Paulo Lima? Dentro de mim, eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabou. E a família Baguari também. Aquele sentimento, orgulho de momento. E a fiesta do Pelegué, aniversário do Jajá, parabéns Jajá, moleque Cheguinho. Nossa história chegou ao fim, também confesso. Quero ouvir. Segura, neném! que você também gosta que me deve. Bora, Maninho Sassá. Pra cima, Maninho. Pra cima. Pra cima. É doida. É muita pressão do Cidade Fúria. Leonardo Oliveira, já na área. Vai, Leonardo. Aonde tá você também, garoto? E os meus humildes também. E a equipe Bet Fish, um abraço pra você, Bruno. E aí, Cristian Brito. Segura a pressão aí, já. Aqui quem tá é o Gordo e o Dinho. Aqui quem tá é o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. Dinho, Dinho. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Pou, pou, pou. Tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou. Tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou. Tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou. Tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. Alô, Melri. Ei, Betinho Playboy. Cleo, manda um whisky pra nós, hein? Que hoje no Crocodilo vai ser rock doido. O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar o whisky do bom. E o bagulho vai ser louco. Betinho Playboy que tá pagando as bebidas. Desce mais o whisky, desce mais tequila. Até mandou avisar que a festa vai até outro dia. Bota mais o whisky, bota mais tequila. Pô, pô, pô, a champanhe estoura. Catuaba, cerveja e pioca. Tem Xandão energético e vodka. Eu falei que o mundo dá volta. E aí? DJ Gordo, de pressão. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. Pode aumentar o som. Fica aqui é o Gordo e o Dinho. É Crocodilo. Alô, Mel. Bass. Leva sendo já da Fiel Sumerangora. E assim fizeram o Sindicato Show. Toma. Bora, Lauro, você. Toma, o Vinícius, toma, o Edu, todo mundo aqui, um abraço. Toma, toma, toma. Vai, vai, toma, toma. Vai, vai, toma, toma. Minha amiga Neide, você não poderia ficar de fora dessa de jeito nenhum. Toma, toma, toma, toma. E aí, Brendo? Toma, toma, toma. Vai, vai, toma, toma. Vai, vai, toma, toma. Vai, vai, toma, toma. Vai, vai, toma, toma. Tu vai saber quem é. Bora, Neide. Pergunta a família dela. Olha, Zé Gorete já por aqui, ó. E a galera vai dançando o animal de todo. Alô, galera do gigante! Crocodilo Prime. O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Galera do Remo, cadê vocês? Tá aí, tá aí já! Vai, vai! Balança arquibancada, não para de agitar, não tem medo de... A galera do Remo joga a mãozinha pra cima e canta comigo assim, ó! Cadê a minha torcida do Paysandu aí, porra? Bota pra cima, vai! Levante a mão, bate palma, vai! Levante a mão, bate palma! Só quem bota fé que o Paysandu vai ser campeão da Copa Verde, joga a mãozinha pra cima aí! E agora? E bate na palma da mão! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Uma lista branca, outra lista azul! Do Paysandu, dá uma vaia na galera do Rio aí, ó. E canta assim comigo, sabe, sou bicolô. E tá bonito, vem. situação. Quem acredita em Deus, bate na palma da mão. Vou te dar um papo reto, se liga na parada. Dá um gritinho aí, que tem amiga safada. Se liga na minha rima, eu vou mandar de novo. Dá um gritinho aí, só que tem amigo gordo. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Cima da outra, ô moça, e aí? Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado vai pra lá, pra vai. Te dar perdido e vim e aqui aí? Me dar. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido. Que me dá, vai com suas amigas pra lá. É crocodilo. E aí, Ramon Bahia? Não, dá. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí. Olha esse amigo louro da Nike, você é o Vinícius, o Edu. O Wesley, o Sábio, o Adriano, o Pão, o Daniel. Por causa de uma. Olha lá, o Tampinha, toda a galera. Tá superando, agora obrigado. Parabenizando já já. Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Agora! Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Eu sou transariano e fala muito. Sou transariano e tô querendo sua traseira. Meu amigo Fabinho Ferrari, você abre o Ninha Miami. E aí, CDP? Tá todo mundo aqui, obrigado pela moral, valeu! Cada por favelado, mas não cola na favela. E a baladinha do Juru nós tá no berço, maninho! E o camarote tá bonito demais, por ali, ó. Baúcho, filho, você é o Bismarck. O buraco é. Nossa bênção no muralha também, já aqui no comando de mal. E a galera tá assim, maninho! Yuri Martins. E a Crocolive também tá no berço. Bora, o Eric do Whisky, segura, garoto! Você vai sentar por cima. DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma. Não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum. Ela balança e Yuri chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum. Ela balança e Yuri chama de malandra. Ela vai. Bora, Drone do Barreiro! E aí, Drone? Nosso amigo Muralha, parabenizando essa baladinha, obrigado. Tá todo mundo aí do camarote, valeu, garoto.